Esse sofrimento que eu tô vivendo agora, perder um filho de 3 anos. Ele encostou o carro como todos nós faríamos, pra dar passagem à polícia, pra ela perseguir os bandidos. Eles não perseguiram o bandido, fecharam o carro da minha família e metralharam o carro com a mulher e 2 crianças dentro. Os 2 policiais que participaram da ação estão presos administrativamente. Patrulha viu, seguiu a perseguição e fez essa confusão, fazendo disparos contra o automóvel, aparentemente diferente do que estava sendo perseguido. Desastrosa são os policiais. Eles vieram para executar a gente, que polícia é essa? Em entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. Ué, qual é o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador, ninguém vai roubar material aqui, que nós viemos aqui fazer obra na favela. Com necessidade de botar a polícia aqui dentro, nós estamos querendo usar a obra de abescópio para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras? A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar, porque se sair nova, vai entrar outra e a bala vai comer do mesmo jeito, meu amigo. Eu vou arrumar um emprego pra você dessa vida, porque isso não tem vida não. Olha pra mim, tem a vida da sua mãe, pelo amor de Deus, eu tava sem erro. No povo, não tô no direito. Eu vivo desesperada. Quando é que foi a última vez que você fumou? Com 40 instantes. E qual a sensação? Só de fumar mais. É o tempo todo. É o tempo todo. Eu fumo de manhã, de tarde e de madrugada. Estou na cena aqui agora, desde 30 minutos, eu com certeza já não entrou na rua sem o meu próprio na cara de pau. E se ela conseguiu o dinheiro? Ah, meu irmão, a gente dá um jeito, né? Vai na casa de um, na casa de outro, se precisar de um, 10 centavos. Eu só tenho 10 de serve até juntar os 5. Já vi ninguém tirar até a porta de casa para poder vender para fumar. E se você não tiver dentro de casa, você vai pagar nas coisas dos outros. Já você usava crack? Já usei crack. Já arrumou, já. Para manter o vício, para manter o vício, para você ter um dinheiro no bolso para não trabalhar, tá entendendo? Como é que vocês conseguiram sair dessa? Eu comecei a misturar o rap com o pensamento que eu tinha da minha mãe, da minha criança, com a força que a minha namorada me dava. Eu comecei a olhar assim, eu olhava pro céu e dizia, oh, meu Deus do céu, me deu uma força para me parar nessa droga, porque é difícil, é difícil. É palagoano na cena.